Mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo. Uma porra nenhuma, só queres toquei meu dinheiro? Tu tá doida pra engravidar, por isso que só fode comigo no pelo. Uma porra nenhuma, só queres toquei meu dinheiro? Tu tá doida pra engravidar, por isso que só dá pro do Rony no pelo. Uma porra nenhuma. Só queres toquei meu dinheiro? Tá doida pra engravidar, por isso que só fode comigo no pelo. A bucetinha, vai dar a bucetinha. Vai dar a bucetinha, doida pra Romazinho. Tapadinha, a bucetinha. Vai dar a bucetinha. Tapadinha, a bucetinha pra que ele faz. Apaixonada, eu te amo. Uma porra nenhuma, nenhuma. Só quer estoquei meu dinheiro. Tá doida pra engravidar, por isso que só fode comigo no pelo. Tapadinha, uma porra nenhuma. Só quer estoquei meu dinheiro. Tá doida pra engravidar, por isso que só dá pro do Rony no pelo. Tapadinha, uma porra nenhuma. Só quer estoquei meu dinheiro. Tá doida pra engravidar, por isso que só dá pro seu ninho no pelo. Alô, alô. Tapadinha, alô. Tapadinha, mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo. Uma porra nenhuma, só quer estoquei meu dinheiro. Tu tá doida pra engravidar, por isso que só fode comigo no pelo. Tapadinha, uma porra nenhuma, só quer estoquei meu dinheiro. Tu tá doida pra engravidar, por isso que só dá pro do Rony no pelo. Uma porra nenhuma. Só quer estoquei meu dinheiro. Tá doida pra engravidar, por isso que só fode comigo no pelo. A bucetinha, vai dar a bucetinha. Vai dar a bucetinha, doida pra Romazinho. Tapadinha, a bucetinha. Vai dar a bucetinha. Tapadinha, vai dar a bucetinha pra que ele faz. Apaixonada, eu te amo. Uma porra nenhuma, nenhuma. Só quer estoquei meu dinheiro. Tá doida pra engravidar, por isso que só fode comigo no pelo. Tapadinha, uma porra nenhuma. Só quer estoquei meu dinheiro. Tapadinha, tá doida pra engravidar, por isso que só dá pro do Rony no pelo. Tapadinha, uma porra nenhuma. Só quer estoquei meu dinheiro. Tapadinha, tá doida pra engravidar, por isso que só dá pro seu ninho no pelo. Tapadinha, tapadinha, tapadinha.